Fala galera, estamos começando mais um Pod Mico, podcast do MRZI, hoje com um tema muito polêmico. Vamos cor falar... de rosa, né? É, cor de rosa, vamos falar sobre... Já começa com preconceito. começou bem. Esse podcast que não pode adotar crianças, que ele não tem capacidade de criar uma. vamos falar sobre homossexualidade na cultura pop. É homossexualidade, não homossexualismo, senão o Malafaia não. Homossexualidade, ismo é substituto de. Não sei. Viadagem geral, então. Mas foda-se, né? Tipo, tanto faz, elismo ou. Então, hoje nós temos um time de elite aí que sabe tudo sobre esse assunto. Temos o mendigo tatuado Segui. Skater. Que vergonha. Temos o Gary Bilbo Bolseta, também conhecido como pai de família. Ai, que delícia. Temos o casal que sabe tudo sobre o assunto, Bruno Henrique. Esse podcast vai ser uma delícia, cara. E Marcelo Santos. Voltei só pra isso. Temos também ela como sempre, Mariane Gasparetto. É, eu não sou, só falta o pinto pra mim ser viada. E o nosso convidado especial, que manja tudo do assunto, Tom Grotto. Oi, tudo bom, pessoal? Lindo, delícia, gostoso! É macho! Não, gente, mas ele é gostoso mesmo, viu, né? Lindo, entendeu? A Mari só se apaixona pelo uso errado. Não, mas eu nem queria, sabe? Eu tava tentando ser fiel ao Creed, mas aí, sabe, fui sendo conquistada. Só maltratar ela um pouquinho e tal, depois faz um carinho. Que nem cachorro, né? Caralho, velho. Que nem cachorro vira lá. Então você bate, mas você dá uma carne de volta. Só fala um pouco mal da roupa dela, né, cara? Fala da celulite. Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai. Que contratou um tal de Wilson pra ser o capataz. Eu vi o bofe tomar banho e o tamanho da sua mala era demais. Além de linda, era demais, eu virei gay. Então, pessoal, como a gente vai falar, vai ser um tema, vamos generalizar aí pra quadrinho, pra TV, pra... Cultura pop em geral, né? Então, sobre o que vocês querem falar, começar falando aí por um assunto... Legal a gente começar falando do Wolverine, né? Que recentemente aí deu umas peguinhas no Hércules. Recentemente, assim, nem tanto, né? Recente sim, cara. Foi o que não tem nem um mês, né? A revista tem 2 meses que saiu já. Tem, cara. Quando tem. Ela fazia aqui, ela tinha saído há 15 dias lá nas gringas. Não, faz quase 2 meses aquela revista, pô. Sério lá? Eu achei que tinha saído 15 dias antes só. Daí que os caras foram descobrir. Porque... É que é uma revistinha de nicho também, não é uma revista. É, exatamente. Escritor meio qualquer nota. Mas de qualquer forma, a polêmica é recente. Exato, exato. Eu tô contando. Então, o que que acontece, né? O Wolverine começaram a divulgar uma imagem, o povo ficou indignado, uma imagem do Wolverine beijando o Hércules. Mas não é o Wolverine que a gente conhece, né? Na verdade, esse Wolverine é de um universo paralelo, é de uma realidade alternativa, e é o general... Alguém fala o nome? É Coronel James Howlett. Isso, é general, não é? Não, coronel. Coronel? Então tá. É. Do Extreme X-Men. E aí, a publicação onde eles se beijam, o Bleeding Cool divulgou, e aí que começou a rolar essa polêmica, que o povo começou a ficar indignado, achar que era o Wolverine do universo oficial, né, da Marvel. 616. E aí, cara, o povo começou a ficar putinho e dar achaque de isso. E é basicamente isso, né? É, basicamente isso. Mas como que funciona? Já tinha, tipo, ele já tinha dado algum outro beijo no... Então, beijo não tinha acontecido ainda. Mas que eles sabiam que os dois tinham um caso, que eles ficavam juntos, já, tipo, desde os primeiros números já dava pra ver isso, entendeu? Até porque essa série, ela não é muito longa, assim, ela tava no... A edição que eles beijaram foi a 10, não foi? É, exatamente, tipo, nem um ano. Exatamente. E aí foi justamente, já não tava fazendo muito sucesso e tal, e aí que rolou essa parada, né? Uhum. Porque tava caindo as vendas, e, tipo, o esquema dessa história é basicamente... Eu esqueci. Maravilha. Porque, assim, até onde eu sei, com o meu parco conhecimento, o Wolverine do Universo Paralelo, ele reconhece o Hércules numa situação e uma colega de equipe pede pra ele explicar um pouco a história e ela entende que eles tinham um caso e daí começa a desenvolver a história de que eles já tinham tido relacionamento prévio e tal, e revela a afetividade deles dois. Foi o que eu entendi. Mas é basicamente isso mesmo. Daí no Brasil, tipo, isso tanto é que deu um buzunzinho lá fora, mas não foi tão grande, tipo, igual o do Lanterna Verde, pá. Mas e no Brasil, tipo, foi chegar, tipo, muito recente, cara. Alguém descobriu, assim, e resolveu fazer a notícia, tipo, ah, o Wolverine é gay. Como sempre, sem explicar. Retardado, né? Eles, é, sempre, não, né, cara? É aquela pessoa que pensa que o personagem do Wolverine é o único personagem em todas as HQs. Exatamente. Nos filmes. É, que tem que ter tudo, é tudo sequencial, né? Exatamente. Mas a revolta é outra... mais nos fãs leigos mesmo, né? De super-heróis e tal. Os bazingueiros. Mas vou cagar... Eu vou cagar uma regra. Pensa só, o Wolverine já viveu mais de 100 anos. Seria natural, de repente, que ele quisesse experimentar outra coisa, né? É, cara, soa, né? Faz sentido, cara. Eu ia enjoar. Agora, Ana... 80 anos comendo buceta aqui, porra. Vamos ver qual que é essa parada. Agora, na realidade normal, o Hércules já não foge tanto ao personagem. O Hércules é meio pansexual, né? Ele é grego, né? Ah, ele é grego. É, já é da cultura dele, não... Não vai nem ser homossexual, já é a estrutura dele, tipo, essa questão da relação com o mesmo sexo, né? Entra aquela parada de vassalagem, escambau. E o beijo gay dele, do Wolverine, foi na Grécia Antiga, então já deu todo o clima e tal, né? Tudo... É. Porra, não foi um beijo grego? Gente, e eu acho que muito da revolta de muita gente do... Não é que a maior parte é leigo mesmo, mas não é nem pelo fato de ter um personagem gay, mas por ter esses dois personagens gays que não se limitam ao estereótipo de ser, sei lá, um mutante que joga raio rosa e tem flor na fantasia, sabe? Não faz o tipinho afetado, né, cara? Exatamente. Engraçado é que... uma coisa meio dissociada do que você falou agora, mas que me recorreu. Eu tava lendo esses dias uma pesquisa de um artigo que saiu no Observatório da Imprensa, que falava que as pessoas, elas tendem a... Quando elas estão lendo um artigo de um assunto que elas não conhecem, sobre, por exemplo, nanotecnologia, alguma coisa que as pessoas são leigas no assunto, e os comentários tão negativos, a tendência das pessoas é observar o aspecto negativo do assunto. Então, também tem disso. Eu acho que tem muito leitor de quadrinho que é meio xiita, sabe? Que tem um personagem preferidinho e não pode mexer, nem que for numa realidade alternativa, não pode tocar. É meio que intocável. Ainda mais o Wolverine, que é meio brucutuzão, tem esse negócio de exemplo masculino, né? E aí, às vezes, o cara vai e fica pirado e começa... E nerd tem disso, de se achar poderoso na internet e começar a destruir nos comentários. E aí as pessoas que são leigas, que não conhecem, vê o povo metendo pau e desconhecem o assunto, não entendem essa parada de universo, de etc. E vai na onda, entendeu? E aí que gera essa bola de neve, né? Esse negócio tão grande. Isso ocorre bastante no público nerd, porque a maioria dos nerds são reacinhas, né, cara? Tem bastante nerd reacinha. E... Pô, agora até esqueci o que ia falar, cara. Eu tinha até... Continua aí, Mari. Eu tô no churato aqui, cara. Mas é... Porra, até esqueci o que ia falar. Continua aí, Mari. E vocês viram? Vocês chegaram a ver, assim, comentários de posts, essas coisas? Ver a reação do pessoal? Como foi? Sim. Bastante. Ah, destruiu minha infância. Acabou. É, mimimi. É só esse básico, assim. Para! O Val Mafalda era homem. Vai reclamar que um Wolverine é gay. Não, exatamente, cara. É. Eu vi muita gente... falando que não é homofóbica, sendo homofóbica diretamente ou diretamente. Tipo, falando, ah, não tenho nada contra os gays, mas Wolverine não pode ser gay. É tipo, não tenho nada contra, insira a minoria aqui, né? Mas... É, tipo assim, eu não tenho nada contra, mas é errado. Eu não tenho nada contra, tem até um amigo que é assim. Não, é bem por aí, cara. Como se não fosse uma coisa normal, sabe? Tipo, eu até tenho um amigo, olha como eu sou bom. Eu tenho um amigo. Eu sou bonzoso, né? Comigo. Eu como sou cabeça sempre... aberta, né, cara? Eu tenho até um amigo gay, olha só. O Wolverine sempre tem um caso com o psicólogo. É, então, a gente sabe, né? E o pior, cara, é que as pessoas parecem que elas ignoram completamente a parada de realidade alternativa, cara. elas parecem que não conseguem. Você repete, você explica o que aconteceu e ainda não entra na cabeça delas. Eu nem explico, cara. Eu tento explicar. Mas é que assim, primeiro de tudo, pra pessoa ser homofóbica, ela já tem uma mente limitada. Então você vai explicar pra ele um conceito de multiverso, de realidade alternativa, tá além da capacidade do homofóbico padrão. Isso é verdade. Acaba com a vida da pessoa, né, cara? Do racionário em si, cara. Que, tipo, já a Marta falando da pesquisa ali sobre nanotecnologia que não conhece, tipo, já saiu outra, que quanto mais reacionária a cabeça da pessoa, mais inclinada à burrice ela é, tá ligado? Já saiu pesquisa. No caso do personagem, cara, é muito nerd calejado falando merda também, sendo homofóbico, sendo contra. Não, e uma ideia assim de o mundo inteiro vai ser afetado porque tem um personagem gay, então, ou aquela ideia de que a GQ é coisa de criança e vai expor a criança a alguma coisa ruim, meu Deus, vai cuidar do teu filho e não quer que ele veja alguma coisa, seja pai, seja mãe, não vai querer que a sociedade pare de produzir alguma coisa. Esse é o argumento mais absurdo que eu já ouvi. Tipo, tanto pai gay que tem filho gay e o filho não é gay, tá ligado? Não, isso é idiota, pois é, tipo, é... Tanta gente que tem professor gay, tanta gente que convive diariamente com gay, com lésbica, com pessoas assim, do que gostam, homossexuais, e não é por isso que vira homossexual. Eu posso conviver com um monte de gente grossa, violenta, e não é por isso que eu vou ser violenta. Minha irmã convive com fumantes, uma família de fumantes, e ela não fuma. É que, isso não influencia. A violência até influencia porque é algo ali do teu meio, né? Mas já a homossexualidade, que é algo inerente, cara. Não necessariamente, não faz, cara. Tem cara, muita gente. Mas assim, o Jair Bolsonaro é contra isso, hein? Ele não gosta de médico gay. Ele não gosta de nada, exatamente. Porque ele pensa em conhecer. Esses dias eu vi que em 2011 o Bolsonaro exigiu que a Dilma assumisse que ela era lésbica. Que ela não podia ficar escondendo isso. E assim, gente, eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu não vou dizer que o fato de serem gays aparecendo na mídia não geram alguma influência, personagens gays ou pessoas gays. A principal influência que pode gerar na minha opinião, é pessoas que não assumiriam a sua homossexualidade assumirem. Então não necessariamente está vinculado ao fato de mais pessoas serem gays. Sim, e só também, quem já é, né, cara? O comportamento humano, ele pode ser, sim, algumas coisas podem ter uma influência, porque o ser humano, ele é resultado do meio e de outros fatores também. Então, talvez, eu não tenho como afirmar, se eu tivesse crescido em outro meio, quem sabe eu não seria uma pessoa diferente. Mas qual que é o problema de eu ser gay? Entende? Tipo, temos que retirar quem é gay da cidade porque outras pessoas podem ser gay, mas afinal de contas, qual é o problema de ser gay? Exatamente. Mas e isso de meio não faz muito sentido. Eu falo por experiência própria, assim, pelo menos a ideia que eu tenho. Eu tenho uma irmã gêmea, nós crescemos com as mesmas influências, inclusive com os mesmos amigos. Nós nunca tivemos grupos de amigos diferentes. Nós fomos andar com pessoas diferentes depois que mudamos, assim, de cidade. Cada uma foi morar num lugar. Mas até então, a gente sempre viveu grudado e teve as mesmas influências. Nós somos completamente opostos uma da outra. Mesma criação. Assim, no caso da do homossexual, é complicado, porque, tipo, até hoje não tá muito resolvido isso sobre o meio. Mas é muito pequena parcela de pessoas que, tipo, se tornam homossexual pelo meio que ela viveu, entendeu? É muito pequena. Mas é uma coisa que eu pergunto, tá, se influenciar, se é uma pessoa que convive com gay, de repente isso desperta uma vontade de ser homossexual. Se aparecer na TV e despertasse, qual o problema? Não, exatamente, aí que tá o problema. Uhum. Mesmo que, tipo, digamos que todo mundo nascesse hétero, tá ligado? Todo mundo nasce hétero. O cara fala, eu tô afim de ser gay. Tipo, porra, é a escolha do cara, tá ligado? Você tem que respeitar, porque isso não traz. Cara, isso não traz um mal pra sociedade, entendeu? É lógico. Marcelo quer falar, peraí, pode falar, Marcelo. Cara, uns 7 anos atrás, eu não sei se mais alguém se lembra disso, mas nesse meio de rock, meio alternativo, era meio que, entre aspas, uma moda ser bi, ao menos, não gay, mas o pessoal cortava pra todo lado, assim. E, tipo assim, passou um pouquinho, mas é que o pessoal fechou o armário e tal, voltou pra dentro do armário alguns, outros saíram de vez do armário, mas enfim. Existe uma certa influência, mas assim, eu acho que não é aquela influência, não muda nada o que a pessoa é, né? A pessoa fez porque teve vontade, né, também. Eu tenho uma impressão, assim, pelo que eu li, e é uma teoria que eu aceito melhor, sabe? Que o ser humano, ele não nasce necessariamente com uma sexualidade definida, ele meio que nasce podendo ser bissexual, e daí entra a personalidade, entra os primeiros anos de vida, entra uma série de fatores que podem ou não ter algum impacto sobre isso, mas eu acredito que a sociedade, tipo, daqui 100 anos não vai mais ter homossexual e heterossexual. Vão ter pessoas que gostam de pessoas, sabe? E não vejo nada de errado nisso também. E é demais pra algum cérebro... primatas, assim, absorverem, né? Gente burra, pode falar, gente burra. Eu também acredito nessa, cara. Gente, pensa assim, se de repente começar, você começar a conviver com pessoas que comem cabrito, e na mídia começar a divulgar vídeos de pessoas que comem cabrito, tipo, eu não tenho tesão em cabrito, então eu não vou dar pra um cabrito, eu não vou comer um cabrito. Então, a menos que a pessoa tiver um impulso, que é reprimido, alguma vontade, ela não vai virar gay só porque ela tá vendo na TV, se ela tá convivendo com alguém gay. Então, sabe? É por isso que é foda, porque é difícil fazer essas comparações, porque, tipo, a própria homossexualidade é diferente, tá ligado? A sexualidade é diferente de discutir nesse ponto. Você já nasce, cara, é algo tipo, que você nasceu assim e não tem como você se desvencilhar disso. Porque, porra, se fosse assim, você pode pegar um hétero e falar, tipo, ah, eu tô afim de ser gay, ele não vai conseguir, tá ligado? Não vai conseguir. Cara, mas eu acho que até hoje em dia mesmo, não existe ninguém 100% hétero, não, nem mas 100%... Não, mas existe, eu esqueci o nome do diagrama agora. Não, esqueci o nome do diagrama, que ele pode, tipo, ele tem extremos, né? Uhum. Heterossexualidade e homossexualidade. É, a parcela da sociedade que tá, tipo, no 100% homossexual e no 100% heterossexual é mínima, tá ligado? Todo mundo, tipo, fica ali 90%, 95%, tipo, héteros, entendeu? 80%, alguma coisa. Bissexuais também, tipo, exatamente os 50% também não. Ele pode ser bissexual, mas ele vai tender pra um dos lados. O problema é, se você perguntar pra um hétero, ele vai falar que ele é 100% heterossexual justamente por isso. Por causa da sociedade, pá. Por causa de uma coisa cultural. Exato, por causa do cultural, exatamente. Eu esqueci o nome do diagrama agora, que ele tem essa medida. Não, vou até procurar aqui. É, agora, perguntar pros héteros da mesa, vocês concordam? O quê? O quê? Não, tipo, você concorda, Bruno, que ninguém é 100% hétero? Concordo. Evandro? Ah, não sei, cara. Não quer se comprometer, né? Vou ficar escondido aqui agora. Na hora que falar. Seguir? Eu concordo, cara. Eu acho que tem pessoas e pessoas. E tem pessoas que, independente do sexo, independente do que tem no meio das pernas, elas vão te atrair. Não necessariamente por algum motivo, ou convicção, ou repressão, qualquer coisa, talvez você não vá se envolver. Mas que ela te atrai. E isso é explicado às vezes. Tem teorias que dizem que a inveja da mulher, essa fixação da mulher que ela tem na outra, é uma forma dela lidar com a repressão sexual, com uma coisa meio lésbica que ela tem, entendeu? E por isso que ela tem essa coisa de querer se comparar com a outra, ser melhor e olha se só pra outra. A e Mari, eu acho que faz a Mari, todo sentido. A Mari explicando o recalque cientificamente, hein? Pra mim faz todo sentido, cara. Não, mas Foi perguntado pros heterossexuais da beleza, mas... eu, no meu período de entender a minha sexualidade, eu fiz experimentos nas duas direções, assim, sabe? Então... não posso afirmar que eu sou 100% homossexual, porque funcionei, entende? Então, mas não obtive o mesmo grau de prazer. Uhum. Esfrega a mala na minha cara, vai pra frente, vai pra trás. Pra Malone eu dei um grito, me entalei, quase eu vomito. A Wilson vai. Chegou agora um ursão aqui na conversa. Chegou o representante ursão. O novo representante. Ai, que delícia. Bad beer. Que delícia, cara. Ai, que delícia. Vou deixar um ovo. Que delícia de pelos, cara. Chega. Que delícia, cara. Que delícia, cara. Vai, mano. Delícia de voz grossa, cara. Perguntar pro Zueixo logo de cara. Zueixo, você acredita que... Qual era a pergunta mesmo que eu fiz? Se a pessoa é 100% hétero. 100% hétero ou 100% homossexual. Não, que não existe ninguém... você acredita que não existe ninguém 100% hétero? Não, eu acho que não, cara. Acho que existe sim, cara. Não, existe, como eu disse. Existe, gente, então, gente, existe, mas a parcela é bem pequena. Mas o que 100%, é uma pessoa 100% hétero e uma pessoa 100% homossexual? É que não sente atração mínima por homens? Ou... É que não sei, cara, isso? Não sente nenhuma. Cara, aquele cara só de falar que outro cara é bonito, ele se sente mal, tá ligado? É, eu tenho inventando. Não, eu acho tipo... que não, é aquele cara que é indiferente, que, tipo, não tem nenhuma atração mesmo. Não, tipo... Eu sou indiferente, não... Não tem nenhum, não, que nem a Mari falou, não tem nenhuma atração. Isso aí é 100% hétero, então é isso aí. Não. Eu também não tenho atração, mas vai saber, cara. É que o Bruno tem fortes tendências. tirando a parada da viadagem do meu lado, tipo, eu não sinto atração nenhuma, cara, por pessoas do mesmo sexo. Nenhuma, entendeu? Mas, tipo, se eu vejo um casal, tipo, dois homens se beijando, tipo, eu não sinto nada, tipo, não tem aquela repulsa. Normalmente, você, homofóbico. Não, mas isso não te faz menos heterossexual. Isso só sim. Não te faz homofóbico. É, exatamente. Não, pra mim é completamente normal, tá ligado? Eu não vejo. Como a menina pergunta assim, você acha tal fulano bonito? Tipo, eu não consigo responder, porque eu não consigo achar um parâmetro de beleza pra um cara. Um homem, cara. Né? Se você acha um... Tipo, pra mim é tudo feio. Né? Eu sei a diferença entre homem feio e homem bonito. Ô Tom... Que deve me colocar em 70% aí. Deixa eu perguntar um... Agora, pode por 70%, porque, tipo, se eu vejo um cara bonito, você vai ver que o cara é bonito ou não, pô? Não, como tipo, o cara é boa pinta, o cara é... Fazer o pega com o Bruno, então. Depois. Você não fala que o cara, tipo, é bonito justamente por essa parada cultural, tá ligado? Ô Tom, deixa eu perguntar. Oi. Você quer responder, Gui, a pergunta? Eu quero. Então responda. De 100% da minha sexualidade, 50% eu sou hétero e os outros 50% eu sou lésbica. Piadinha. Sem zoeira, eu também acho que não existe 100% não, cara. Alguma coisa a galera acaba pendendo pra um mais pra um lado, mais pra um outro, mas não com total pureza, assim. Mas eu tava falando, cara, no caso de ver o casal, tipo, casal de homens se beijando, tipo. Eu não sinto nem a coceirinha, tá ligado? É normal, cara, tá ligado? E nem fica com um nojinho. E nem fica com um nojinho, exatamente. Eu não tenho a parte... não sou homofóbica com nojinho, mas também não sinto a coceirinha, cara. Pra mim é completamente normal. Eu até chego a achar bonito, sem sacanagem. Eu não tenho nojo e não acho feio e não... Feio dessa? E não me sinto... como que fala? Quando você não sente nada. Confortável. Não, quando você não sente nada. Indiferente. Criança. Eu não me sinto diferente se eu ver um pornô gay. Eu vou achar tão da hora. Eu já vi, já achei tão da hora quanto ver um outro pornô qualquer. Já viu o pai de família sem corte? Você viu o pai de família? Pai de família sem corte. Cara gostoso e tal, o que me mostrou. Mas Jailson é puta gostosão. Como assim? Um barrigão assim, Ele pelo nas costas. Menino, se alguém de vocês tiver pelo nas costas, pelo amor de Deus, arranque. Pelo amor de Deus, arranque. Olha, mas, Tom, eu queria te perguntar uma coisa. O que você acha, assim, de... Eu sou... Nossa, me perdi aqui. Me perdi. Então, Tom, queria saber o que você acha, tipo, de brincadeira, de piadinha, de chamar de viado, de bichinha. Porque, assim, eu conheço muitas pessoas que não tem nenhum preconceito, que realmente até se revoltam quando vem pessoas que são homofóbicas, pessoas que não acham que é normal, assim, e pessoas que brincam, que zoam normal, entendeu? Que fazem piada, como fazem piada com negro, como fazem qualquer outra coisa. O que você acha dos gays que eles acham que são intocáveis, assim? Você não pode fazer uma brincadeirinha, não pode chamar de viadinho que, ai, é ofensivo, não sei o que, não pode falar homossexualismo e tal. É que assim, na minha opinião, a gente tem que ver um pouco o contexto, porque tudo fora do contexto é complicado. Então, eu tenho amigos que chegarem e falarem comigo, inclusive amigos heterossexuais, ei, viado, não sei o que lá, eu dou risada junto, eu faço piada. Por exemplo, o Creed me trata, a gente se bobeando, a gente trata às vezes no feminino num tom de deboche, de brincadeira. Agora, se um cara com quem eu não tenho intimidade chegar e me chamar de menininha, falar coisas pra mim, tipo, no feminino, eu posso me ofender. Assim. Mas tá mais no tom da conversa e no contexto da situação do que no que é dito. Mas assim... E sobre as pessoas que consideram que são intocáveis e que usam a homossexualidade como escudo, é tipo cota pra universidade pra negro, né? Daí é o preconceito próprio também. E tem aquelas pessoas que têm uma história tão triste, tão sofrida, que já sofreram tanto por isso, que tem o trauma. Então qualquer coisa que você fala, você dispara o gatilho daquele trauma que a pessoa viveu durante anos, né? Então é a mesma coisa que você pegar uma pessoa que é negra, ela pode às vezes se ofender porque tu chama ela de negão, preto, alguma coisa assim, porque associa com preconceitos, situações de discriminação que tenha vivido no passado, né? Mas não incomoda, assim, esse pensamento, tipo, que... Ah, o viado é sempre um xingamento, mesmo sendo um xingamento de amigos, né? Mas é sempre uma coisa pejorativa, né? E aí, viado? E aí, seu bicho? É, a gente chama de viado como chama de idiota ou de exato, é sempre levado uma coisa pejorativa. Mas eu acho que isso é... Mesmo que seja na boa, assim, na amizade. Mas, cara, eu acho que isso é muito também envolvido por causa da questão de sexualidade. Todos os termos pejorativos, eles são ligados à sexualidade. Porra, caralho. É filho da puta. É, exatamente. Entendeu? Tudo é foda. Até os mais leves. Mas tipo, em relação a isso que eu perguntei e tal, eu falei porque assim, de certa forma eu entendo. Porque é que nem o negro que também se ofende muito com qualquer brincadeira. Ou o judeu que se ofende com brincadeira também em relação ao nazismo. São pessoas, minorias e tal, grupos que sofreram de forma agressiva, sabe? Por causa do preconceito. Não é só tipo, ai, foi zoado na escola e sofreu bullying. Gente que morreu, gente que apanhou, gente que, no caso do negro, foi escravizado. Muito gay que foi esfolado vivo, que... Você sabe dessas histórias de antigamente e tal? Sim. De recente, não é tão antigo. Levam lâmpada fluorescente na cara. Não, até hoje em dia tem gente que apanha, mas antigamente as pessoas... hoje em dia também tem gente que morre e tal, mas assim, antigamente, quando as pessoas tinham que se esconder... E se esconder muito bem. Nem tão antigamente, na verdade. E era cruel, pensando. Era tipo tortura. E a sociedade aceitava. Hoje em dia, você ainda tem a justiça pra recorrer e tal. Você ainda tem algumas formas, você ainda tem a mídia, você ainda tem a compaixão de algumas pessoas. Antigamente não tinha nem isso, cara. Nem tua mãe ia te respeitar. Então, mas é como o Tom falou, cara. No caso, vai do contexto. Vamos pegar, tipo, desse humor politicamente correto, que, sei lá, esse Rafinha Bastos, escambau faz. O que você tá fazendo ali atinge muita gente, cara. Atinge muita gente, porque, como ele falou, você tá num círculo de amigos, você conhece as pessoas. O problema é que uma pessoa de fora fala, aquilo ali vai te atingir com uma forma completamente diferente, entendeu? Por isso que é, tipo, eu não condeno quando a negada fica puta com o Rafinha Bastos, que faz piada de estupro, faz piada de judeu, de negro, quando aquele do... Danilo Gentili fazer a mesma coisa. Porque, tipo, eles não... eles tão, não é um público, tipo, de nicho, entendeu? Eles estão atingindo todo mundo, cara. Eles não estão numa roda de amigos. Completamente sempre diferente. Sempre vai ter alguém que vai realmente sentir, né, cara? Sim, cara, sentido, exatamente. Como vai ter alguém que vai dar uma risada, etc. Vai dar uma risada, exatamente. Por isso eu acho complicado essa questão do politicamente incorreto, assim, cara. Justamente nesse sentido que ele não é naquele teu grupo de amigos. Não era fechado no nicho ali. Ele é muito aberto, entendeu? Daí você não sabe com quem você vai atingir. Exato. E outra, ao mesmo tempo que a gente olha pro passado e dá risada do racismo, que ainda é recorrente, mas não é tão recorrente assim como era antigamente. Tipo, antigamente era normal você, tipo, ter preconceito contra o negro ou essas coisas etnocêntricas. Era inerente, né? Você já nascia com preconceito. Sim, né? Exatamente. Hoje em dia... A tua criação era pra... Teria de ser como um ser inferior, né? Assim, deixa só eu vou contar uma história minha, assim, que vai servir pra vocês entenderem até o que a Mari falou. Eu, desde criança, sempre tive atração por meninos, assim, de ser apaixonado pelo coleguinha na segunda série, sabe? Uhum. Mas não tinha nenhuma referência onde eu pudesse falar sobre isso com alguém. Então... Era um conflito interno muito grande. Eu me lembro de várias vezes ficar me olhando na frente do espelho, fazendo cara de baixão e desmunhecando pra, tipo... É um conflito que eu fazia na frente do espelho, literalmente. E daí um dia aconteceu no meu colégio, eu tinha um professor, que eu não vou citar nome, numa cidade bem pequena de 100 habitantes, que é gay. E o povo fez uma espécie de pichação, assim, escreveram algumas coisas no colégio, descendo a lenha nesse professor. E quando eu cheguei em casa, eu comentei com a minha família isso, assim, sabe, tendo empatia pelo professor e sentindo a dor dele, de certa forma, né? E daí a minha mãe falou, na época, não tinha como ela ter noção da minha sexualidade, porque eu era bem novo, e ela comentou assim, mas também, quem manda ser viado? Entende? Pô, então foi uma coisa que eu ouvi dentro de casa, que na época doeu muito, então por isso que hoje em dia o politicamente correto, ele é importante para as pessoas terem essa noção. Não sei se alguém já assistiu um filme chamado Orações para Bob, Prayers for Bob, mas ele fala bastante sobre isso. Cuidado com o que tu fala dentro da tua casa, perto das suas crianças, porque tu nunca sabe que criança que você pode estar, de certa forma, agredindo e ferindo com o que tu fala. Exato, até porque a criança não entende, ela não consegue diferenciar a ironia, não consegue diferenciar a brincadeira. Exatamente, ela não vai discernir aquilo ali, cara. Não, ela vai tomar aquilo. Exatamente, com uma verdade absoluta. Eu falei, às vezes você tá fazendo brincadeira, fazendo piadinha, e você não sabe... E tá criando um racista, tá criando um homofóbico, um xenofóbico. É, porque, né, a gente tem todo tipo de preconceito. Não só com homossexual e não só com negro, mas com essas que sofreram mais, né, por causa disso. Mas a gente tem, eu acho que o maior preconceito do Brasil é com o pobre e com o nordestino, cara. Porra, demais, exatamente. Muito, demais. Eu não sei em outros estados, mas aqui em Minas, na minha cidade principalmente, assim, que é o que eu posso falar, assim, desde criança, assim, chega um velho pra você, um tio, um vizinho, fala assim, já tá ficando bonitão, hein, vai arrumar uma neguinha. Quando você é criança, já pra você ter aquela reação, não, credo, pelo amor de Deus, não. É ruim. Até no futebol. Mas, gente, deixa eu propor que, além do Wolverine, que outros personagens da cultura pop, assim, vocês lembram de tratar bastante desse assunto? Cara, de uma maneira boa, assim, que trata bem legal, cara, é o Apollo Meia-Noite, cara. Sim, sim. Os dois, tipo, porra, todo mundo sabe que são gays, né, que eles são gays. Eles são foda. E eles são foda pra caralho, cara. E é engraçado que, tipo, às vezes eles pegam algum criminoso menor, algum vilão menor, que até, tipo, tenta tirar um sarrinho, tá ligado? E, tipo, eles arrebentam o cara na porrada, cara. Não, eu adorei ler ele. Muito foda. Eu adorei ler. Meu, acho que são os melhores personagens gays. Uhum. Alguns dos melhores personagens gays são realmente eles dois. Eles são tratados de um jeito bem legal, assim, nas HQs, tipo, né, cara? Todos sabem que são gays, tipo, dá pra ver que eles representam bem ali. E, tipo, não é escrachado, cara. Tratado com Não é estereotipado. E é legal você ver gay estereotipado, é engraçado. Mas eu acho mais foda quando você vê esses gays que são mais parecidos com gay na vida real, que é homem normal, que não é. Nem todos são afetados, entendeu? Eu acho que até a grande maioria não é afetada, é cara normal, gente normal. Sim. Não, mas é que uma pessoa espalhafatosa, ela chama mais atenção, entende? Então. Tem, assim, como tem aquele heterossexual que fica o tempo todo comentando da bunda, da buceta e etc. Tem o gay que é mais espalhafatoso. O Creed me falou uma coisa uma vez que eu acho que faz muito sentido. E que eu sempre que eu tô numa discussão assim, eu uso isso que ele disse. Ele falou que talvez, né, pode ser que o gay afetado é como se fosse um mecanismo de defesa dele. Ele sabe que ele vai sofrer preconceito, ele sabe que ele vai ser taxado de bichinha, de menininha. Então isso é uma forma de chocar, entendeu? E faz sentido, cara. Eu, quando eu era adolescente rebelde, eu também queria ser pior do que eu era na realidade. Pra chocar, eu queria parecer pior do que eu era, entendeu? Não, e tomar comportamento de adolescente como referência de sociedade, beleza, é a geração, é a próxima geração. A gente sempre tem que estudar a próxima geração, mas... O comportamento do adolescente nunca pode ser tomado como algo permanente. Isso é o beabá de juventude, que ele quer chocar, ele sempre quer romper com alguma coisa. Ele tá justamente naquela fase da mutação, né, cara? Tem como você tirar o teu argumento daquilo ali? Tirar toda a visão do tipo, de um público daquilo ali, entendeu? Nos casos dos gays que a gente tá falando. de você achar que todo game é daquele jeito com as adolescentes que estão naquela fase de mutação. É, tanto que muitos adultos, eles não são nem um pouco parecidos com o que eles eram na adolescência, né? Sim, é grande parte, né, cara? É grande parte, parte, é bem diferente, bem diferente. É por isso que o Meia Noite e o Apollo são um reforço muito positivo pra isso, né, cara? Bastante. Ao contrário dos homossexuais estereotipados que aparecem, por exemplo, em outras equipes, né, cara? Uhum. É tipo. Só que atualmente no quadrinho eu nem vejo tanto mais desse estereótipo, não, cara. Acabou. É, saiu bastante, cara. É, graças a Deus, né, cara? Alguém aqui já leu Ultimate X-Men? Ah, tem sim, O Colossus. É, o Colossus e o Hulkling, né? Não, o Hulkling é dos Jovens Vingadores. Ah, é dos Jovens Vingadores. É, esse é do universo normal, Esse é normal, é. Cara, mas o Ultimate X-Men, assim, tem uma passagem. Quando toca bem na sexualidade do Colossus, é interessante que eu achei isso muito bem trabalhado, que ele é muito amigo do Noturno. Quando o Noturno descobre que ele é gay, ele fica, opa, agora, peraí, né? Será que esse cara vai querer me comer? Ele fica trouxa de dedos, cara. Saindo um pouco da Marvel, tem... Eu não cheguei a ler as histórias da época, como eu falei, eu não tenho tanto domínio da área, mas um casal gay que eu achei muito interessante quando eu li sobre o assunto foi o Brang e o Monsieur Malat. Não sei se alguém de vocês chegou a ver alguma coisa sobre eles. Que é verdade. Os dois vilões da DC... Né? Não, ficou escancarado na cena da morte dos dois. A DC fez um ataque... Eles fizeram uma... Como eu posso dizer? Quando você conta uma história nas entrelinhas, eu esqueci o nome agora, é uma fábula. Não é esse o termo, mas tudo bem. Parábola. É, uma parábola ali sobre um ataque aos casais gays que aconteciam da época. Então, eles morrem os dois dizendo que iam ficar juntos pra sempre. E depois de serem espancados e tal por um outro vilão, né? Então, é uma coisa que acontecia muito na época e a DC abordou muito bem. Por outro lado, fez também o Estranho. Lembra? Alguém lembra do Estranho, dos Novos Guardiões? Aquilo era uma lástima, né? Ah, o Millie Gay, que tinha um chapéuzinho. Ele era o feiticeiro gay dos Novos Guardiões. É. Né? Até hoje a DC Já tinha o nome de Estranho, né? Pra começar. Pois é, já pra... E aí ele era todo afetado, vestia tudo de rosa, tinha um bigodinho. Foi um negócio bastante negativo. Ele criou, acho, um personagem, acho, pros Titãs também, que se veste de rosa, enfim, agora nesses Novos 52. Eu não tô acompanhando, eu só vi notícias assim, por cima, mas eu acho amável. Né? Eu acho que ela criou um personagem pros Titãs que é gay. Assim, eu não sei se ele é totalmente assumido, mas assim, já dá a entender na história, pelo que eu ouvi falar, que ele é gay. Eu acho que ele já se veste de uma maneira bem mais afrescalhada. Então, pô, cagando no pau mesmo. Eu acho que um personagem legal, assim, gay, que eu acho bacana, por mais que... Uma série que tem personagens gays. Por mais que tenha muito de estereótipo e tenha personagem afetadinho, ela trata esse assunto da homossexualidade, especialmente na adolescência, de uma forma muito legal, muito orgânica e muito bonita, que é o Glee. Eu sei que vocês vão achar ruim e tal, que tem preconceito, etc. Mas tem um personagem... É aquela série musical lá? Isso. É. Não, eu não tô falando pra ninguém... Não, porra, aí, ó. Olha só. Cara, cagou no pau já, Mariana. Cagou no pau. Eu vou em defesa da Mariane que o diretor, a pessoa por trás de Glee é a mesma pessoa por trás de outras séries American muito Horror fodásticas Story. Como American Horror History. É verdade. Então, ele é gay e ele tem um relacionamento de muitos anos, então ele aborda com muita sensibilidade e a gente não é o público-alvo, apesar de, pelo que eu vejo, eu e a Mariane assistirmos. O legal do Glee é que é uma coisa que está comunicando especificamente com o povo que está na idade escolar. E é uma idade onde ocorre muito estrago na cabeça do jovem, onde tem muito suicídio. E o fato deles abordarem tanto as lésbicas quanto os gays, e as pessoas com a sexualidade indefinida, que eles deixam claro também... enriquece bastante a cabeça da juventude e o que faz com que as associações cristãs ataquem um monte de séries. Mas, não tá sendo panfletário, não, né? Tá sendo assim, mas, cara, de forma normal. Não, aquele cara, personagem lá que é o gay mesmo da série, cara, Kurt, ele é então, muito... É porque ele é petadinho, porque ele é o cantor, porque ele tem voz de menina. Só e que... Ele assim. Isso, mas o legal não é ele especificamente. Tô falando desse personagem. Falando do contexto... Que os personagens gays da série são inseridos. Então tem aquele que ele é o jogador, que é o popular, que ele não consegue se aceitar, que ele tem que esconder. Aí todo o drama dele ter que lidar com o pai, né? De se assumir. Tem aquele que que também que quer ser hétero, que queria ser hétero e não consegue. Tem esse que é mais afetado, sofre muito preconceito e também tem que se relacionar dessa forma com o pai dele, fazer o pai dele entender. Então, tem todo um contexto que é muito real, que a gente que tem, que a gente que conhece gay, que a gente que tem amigo gay, que conhece as histórias de perto, conhece como é difícil na nossa sociedade mesmo, assim. É muito difícil ainda você ser gay, é muito difícil. As pessoas ainda não aceitam de uma forma normal. Por mais que às vezes não tenha preconceito, tem estranheza. E essa estranheza é passada de uma forma muito orgânica na série. Então as situações que você vê ali são situações que podem acontecer com seu vizinho, com o cara da sua sala, com o menino da sua aula. Então eu acho muito válido ver nesse sentido. Olha só. Então quer dizer que o Glee é tipo um kit gay, então. É. Bolsonaro não aprova. É mais velho que faz as crianças entrarem no homossexualismo. No homossexualismo. Ou em homossexualismo. Não, mas eu desconheci essa parte do Glee, cara. Sério mesmo, não tinha noção de que era tudo isso. Pra mim era só uma. Era só uma série musical bobinha, cara. Eu também não sabia, não, porque. Ele abraça várias coisas, né? Tem um cadeirante que joga beisebol ou coisa assim, eu acho absurdo, né? Não, tipo, tem muita coisa legal na série. Eu acho ela meio chatinha, eu parei de assistir depois de um tempo, porque eu acho que ficou meio maçante. Mas ele trata de situações muito do cotidiano mesmo. E profundas, assim, bem legal. O que tu comentou do maçante me faz pensar, falar sobre um outro negócio que é. Alguns roteiristas, alguns estúdios, alguns escritores, eles não largam o osso, né? Tipo, algumas histórias deveriam ser contadas que nem Brokeback Mountain. É uma história linda, contada de uma forma curta e acaba. Tem histórias que não deveriam se prolongar tanto agora, fugindo completamente do assunto, mas tipo, eu tô rezando pra que The Following não seja uma série que dure 12 anos, e sim uma série de um ano só, porque estraga e aborda os assuntos depois de uma forma muito clichê. Você falou de cowboy, alguém já conhece aquele personagem da Marvel, o Hal Hyde Kid? Ah, o antigão, que tinha do Velho Oeste, né? Sim. Eu já li histórias antigas. Os anos 50 dele, eu já vi. Então, agora ele é homossexual, né? Ele é gay agora nas histórias. Só que tá sendo muito criticado porque o autor tá fazendo, como eu falei, de uma forma muito panfletária. Sim. Ele tá tratando normal, mas ele tá muito assim, defendendo um ponto de vista. Não tá se preocupando muito em contar uma boa história. Ele não trabalha o fato dele ser homossexual na história, né? Ele só simplesmente como funciona. Ele tá sendo doutrinário, segundo alguns malucos. E nem tão malucos assim, gente mais respeitável tá dizendo que ele tá bancando muito o ativista, né? Sim. Ah, mas eu não sei se em alguns pontos isso pode ser ruim, cara. É claro que, tipo, se for muito escrachado, mas pô, qualquer profetarismo assim, cara, definitivamente que ele é ruim, né, cara? É, pois é, você tem que divulgar alguma coisa, alguma causa, né, cara? Uma defesa de alguma causa. Claro, se você conseguir fazer isso, tipo, naturalmente, de uma maneira, é bom. Não, às vezes o fazer a defesa descancarada de certas causas é necessário também, tipo. Sim. Tinha aquela novela que, na época, pra mim foi uma coisa muito importante, que foi América, que foi uma das primeiras novelas onde eu tava um personagem gay com mais dignidade, na época que eu assistia a novela. Eu era adolescente e ter um personagem gay do destaque da novela e ele não tava sendo espancado na rua, ele não era um travesti, era simplesmente um personagem normal, sabe? Foi importante, mas realmente, como tu falou, foi uma coisa mais orgânica ao mesmo tempo que levantou a bandeira, então foi mais aceito, né, pela população. Algum de vocês viu aquele filme As Vantagens de Ser Invisível? Não. Não assisti, ele tava invisível. Nossa! Depois falam das minhas piadas. Não, eu coloco o efeito aqui. Eu coloco. Mas alguém tem a desculpa, porque obrigado. O cérebro dele já é fritado de drogas. Viu? Eu tenho uma desculpa pra ser idiota. Vou me lembrar disso pro resto da minha vida. Sabe que eu falo com todo carinho, amor do mundo, né, Gui? Ah, eu sei. Coraçãozinho daqui pra você, Maria. Mas então, esse filme é legal também. Ele também fala sobre adolescência. E o personagem que é gay desse filme é muito bacana. Porque ele não é afetado, assim. Não é estereotipado. Ele é muito real. E ao mesmo tempo que, assim, ele é visivelmente gay, né? Tipo, não tenta pagar de machão e tal. E ele é super bem resolvido. E ele tem um desses namorados que o pai bate, que o pai não aceita. E ele passa por todo esse drama. E aí, o mais legal não é nem o personagem gay e o relacionamento dele, mas é o relacionamento de amizade que ele tem com o menino que é hétero. E tem uma hora que ele sofre, ele tá sofrendo muito porque ele largou do namorado dele, que o namorado dele, enfim, humilhou ele por ser gay e tal. E aí ele tá com esse guri que é amigo dele e vai e beija. E logo em seguida ele abraça o amigo e começa a chorar. E assim, é uma cena muito bonita, porque mostra da amizade mesmo, sabe? Porque tem muita gente que pensa que porque o cara é gay, eu não posso ser amigo dele porque ele vai querer me cantar, porque ele vai querer me agarrar, sabe? Porque ele vai querer me comer. Chega a ser prepotência do cara, né, velho? É, mas todo homem é assim, cara. Todo homem acha que o pinto dele é de ouro. É impressionante. Não, uma vez um cara começou a... Menos o meu que eu sei que é. Uma vez um cara começou em cima, não, um cara na faculdade começou a falar com o Denis, né, que nós dois somos abertamente gays, pra quem perguntar, e também não fazemos nada pra disfarçar, e começou a ficar na defensiva pro lado do Denis, que é o meu parceiro, como se tivesse se sentindo ameaçado. Foi muito engraçado porque o Denis virou pra ele assim, mas meu, você é a última pessoa que eu ficaria, você não tem... noção de como você tá fora de perigo, sabe? Então, também isso, tem isso, né? Deve ter deixado o cara muito puto da vida, né? Pois é, cara. Não, mas é, cara, tipo, porra, tem muito cara que fala, não vou continuar com ele que ele é gay, vai o cara quer me comer, fala, porra, velho, você nem lá essas coisas, caralho, tá ligado? Arranque seu bigode, gaúcho também pode, não tem que disfarçar. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Alguém de vocês assistiu um curta chamado Eu Não Quero Voltar Sozinho? Não. Eu não quero o quê? Não quero voltar sozinho. Não. Não. É, vale a pena, então. Fica a dica. Vamos pro próximo assunto. E aquele filme do Jim Carrey? O Ian McGregor. Eu te amo, Felipe Morris. Isso. Puta, esse filme também é muito bom, cara. É? Eu achei que fosse ruim. Não, ele é divertido, cara. Ele é legal, cara. Ele é bom. Eu achei ele muito legal, cara. Mas assim, ele não. Eu acho que ele não trata tanto sobre homossexualidade. É mais... Exato. Sobre o vício do cara, né? A doença do Exatamente. Cara. Exatamente. Mas eu acho que... O personagem é gay ali e acaba por ali, entendeu? Tipo, ele não tem nenhuma ênfase, né? É, não tem nenhuma intenção, assim, de falar sobre, tipo, o mundo dos homossexuais, né? Tipo, fazer ele é gay e pronto. Uma pergunta. É necessário dar essa... Por exemplo, o cara é gay? É necessário, filme, tipo, fazer essa... Não. Nesse caso, eu acho que não. O cara podia ser gay ou podia ser escocês, que é a mesma coisa. Ia ser a mesma coisa. Nesse caso, não. Também tem o Scott Pilgrim, né? Que o melhor amigo dele, que divide o quarto com ele, e ele é homossexual e ele dorme com um cara de boa. Ele dorme junto com o Scott Pilgrim, bem de boa, exatamente. E não é lógico que tem a cena dele beijando lá o cara, né? Tudo de boa, mas não é tipo o foco do quadrinho. Tem que ver muito disso exatamente. Também. O foco da história, né? O foco do Eu Te Amo, Philip Morris, tipo, é um filme de comédia e simplesmente o personagem é gay, simplesmente isso. Não tem, tipo, nada muito. Não tem um nada amigo muito... do. Errado. Mas eu acho legal isso, porque mesmo que no... que o filme não vá tratar de homossexualidade, tem que ter um personagem gay, sim. Não, porque sim, é tão natural quanto um personagem gay. Exatamente. Então, exatamente. Não precisa ter um motivo pro cara ser gay, não. Quis fazer um personagem gay, pronto, fiz. Sabe? Eu acho isso válido. Nessa linha, Mariane, alguém de vocês tá assistindo The Following? Não tô, não tô nem tendo. Se ver quase nada, seriado. Caralho, somos uns merdas, né, cara? Tudo que ele pergunta a gente nunca viu, tá ligado? Não, nada a ver. Mas eu tenho. Só curtindo essas coisas de hipster. Não, é o melhor thriller, acho que, lançado desde 2000, assim, no modelo de série. E tem dois personagens gays que... Eu vou largar um spoiler agora, culpa de vocês que não viram. Mas, assim, eles no primeiro episódio, eles são aquele clichêzinho do casal gay que ajuda a menininha, protege a vizinha, que é a vítima do bandido e tal. E depois eles mostram que eles são os maiores filhos da puta do mundo, sabe? Uhum. E eu também achei isso máximo, porque... Não é porque uma pessoa é gay que isso torna ela uma pessoa legal, que torna ele... Lembra aquele filme do... Quem vai ficar com o Mary? O aleijado lá, que é o filho da puta? Se fingindo aleijado. O cara da cadeira de roda, o que era mesmo. Que ele é aleijado mesmo. Que pede pro cara ajudar na mudança. Ele é um... Sim. Não, mas isso é legal, que tira essa visão de proteção, né, cara? O cara é ser frágil, né, cara? É bonzinho, porque... ele é frágil. frágil, ah, não, tá ligado? Mudando um pouco de assunto, eu queria fazer uma pergunta que pode até, é só um pouco, eu acho que pode até ser um preconceito, assim, da minha parte, ou ignorância mesmo, acho mais ignorância, mas é porque é uma dúvida que eu realmente tenho. A impressão que eu tenho é, por exemplo, quando você vai numa boate gay, quando você vai numa balada gay, ou num barzinho gay, a impressão que dá é que a putaria é muito maior, tipo essas paradas de dark room mesmo, que a gente já foi, conheceu e tal. Tipo, umas coisas que você vai no abate hétero e tal, eu não sei se é uma ignorância mesmo. Eu sei que é generalizar, claro, tô generalizando, mas é só pra entender. Eu queria saber de você, Tom, se você realmente acha que existe isso, que existe uma promiscuidade. Não tô falando de gay de forma geral, mas assim, se algum grupinho, ou algum, sabe, uma minoria dentro da minoria, se acontece isso mesmo, se que essa impressão que a gente tem. Ah, vamos entender por que isso acontece, porque sim, isso acontece. Então, assim, se a gente voltar nos anos dos hippies, a promiscuidade também era muito grande. Então, muitas vezes, quando você tem um movimento rompendo com o conservadorismo, eles também podem usar a promiscuidade, o fazer amor ou o fazer sexo como uma bandeira. Então, tem esse fato. Ah, nós somos livres, a gente transa, etc. Então, tem esse aspecto que faz parte da sociedade, não necessariamente da sociedade homossexual, mas foi assim com o movimento hippie também, que foi romper com a guerra, etc. E tem outro fato que, quando tu vai numa boate gay voltada para o público masculino, você vê muito mais isso do que se tu for numa boate voltada para o público feminino. Porque homem é mais sexual, promíscuo do que mulher. Acho que deve ser uma questão hormonal, não sei. Isso é verdade. Mas se você for ver, na maioria dos relacionamentos, quem tem a chave da buceta é a mulher, né? Então, você tira a mulher da jogada, que é quem faz o doce, quem quer que pague a janta e tal. Então, tem dois caras lá que, se eles quiserem transar, nenhum deles vai ficar pondo muita resistência. Então, que nem o Pid sempre fala, o gay, ele arruma sexo muito fácil. Se ele decidir transar na noite, ele tá aí, ele arruma. Mas é porque o homem, ele é mais liberal, ou mais promíscuo, sei lá, do que a mulher também. Acho que é age mais que por instinto, aprendeu, né, cara? Acho que vai um pouco por isso também. Instintivo, de ir à caça, por ser o... Ah, o meu professor, ele falou desses dias, meio... Não, nem isso, mas o código genético do homem já é isso. Ele é feito pra isso, né, cara? Tá sempre buscando isso. É, tanto que homem ia pra caça mesmo, tipo, no sentido, no sentido literal mesmo, caçar na floresta e tudo, por causa dessa sua predisposição. Genética, a caça mesmo. Teve um estudo que fizeram num shopping, que chegavam e perguntavam pro homem, o que que você vai comprar nesse shopping? Ele falava, vou comprar uma gravata. O homem saía, e o que que ele tinha comprado? A gravata, porque ele foi pra lá simplesmente pra comprar a gravata, ele foi atrás do seu objetivo. Se você pergunta pra uma mulher, ela acaba, tipo, vendo outras coisas lá, e ela não compra o que ela foi lá pra comprar. Conseguiram entender? Eu sou ruim pra explicar essas coisas. Sim, não. Não, porque a mulher é mais seletiva. Você acabou de descrever como eu acho que aquela história, entendo que o cérebro do gay é parecido com o da mulher, talvez proceda, porque eu vou no supermercado comprar cerveja e carne pro churrasco, eu volto com desde produto pras cachorras até produto de limpeza, né? Sim, ele usou, só continuando aqui rapidinho, desculpa, ele usou o exemplo disso, que mulher é geneticamente falando, ela seria mais coletora, porque ela vai no ambiente, ela olha o que tem, e se, por exemplo, ela encontra uma coisa melhor, que ela possa, tipo, ter alguma coisa a mais, né, ser mais... ajudar mais, tipo, na sua sobrevivência, ela vai pegar essa coisa, ela não é, tipo, objetiva tão quanto o homem geneticamente. Ah, mas justamente isso remete quando a gente ainda vivia em tribos, né, cara? Que a mulher que faz essa parte de coleta de frutas, toda essa parte... Observando os indígenas, a gente vê muito disso ainda. Exatamente. O que não necessariamente torna uma regra também, porque a gente rompe bastante com isso. Esse que a Mari tinha, esse que o Tom mesmo disse do rompimento, é bem normal, cara. Tipo, qualquer coisa de quando você, tipo, algum uma minuto do rompimento com a... com a... oh, caralho, agora eu usei este... com a sociedade, com o conservadorismo. É, exatamente. Quando ele tem esse problema com o conservadorismo, cara, tipo, é bem comum em qualquer minoria, tipo, como se fosse uma mola, né, cara? Que você, tipo, tá comprimido ali, e quando você, tipo, estoura um negócio, você, tipo, se liberta, você, tipo, ultrapassa um pouco do ponto, isso é que a gente pode dizer assim, entendeu? Você ultrapassa do ponto e depois o natural é você ir voltando e normalizar, mas é, essa parte do estourar é igual, tipo, os movimentos negros, dá pra comparar com isso, os panteras negras, né? Tipo, os caras eram radicais, tá ligado? Eles tinham acabado de sair ali, tipo, daquela segregação racial nos Estados Unidos, entendeu? É, tipo, é bem... não é bom, podemos dizer, tipo, nesse, no caso dos negros, não era bom, mas é algo normal. E isso dos negros tem até hoje, porque eles ainda são preconceituosos, assim, eles próprios têm preconceito com brancos, eles se isolam, assim, e meio que se veem como uma comunidade. Alguns casos mais... A galerinha mais mal com X, né, cara? Eu acho que hoje em dia é mais difundido isso aí, não é tão... Mas, por exemplo, quando você vai pegar 50 anos atrás, que era muito mais recorrente o racismo, etc., eu acho que era bem assim mesmo, da forma que você tá falando, né? Só você pegar, você falando de cultura pop aí, pega, tipo, Black Exploitation, cara, era isso. É um cinema de negro e, tipo, todo filme o vilão era branco, tá ligado? Todo filme o vilão era o cara branco, tipo, é muito comum isso, ter essa... se ultrapassar um pouquinho do ponto. É normal, né? Pega aquela série do Will Smith também, que, tipo, eles odeiam assim. Brancos lá. É. Não, todo mundo odeia o Chris, é assim também, né? É um pouco mais sático ainda, mas é nesse naipe. Mas, eu acho que também que é como uma coisa histórica, é algo que afetou a história, ele leva muito tempo pra sair do inconsciente, pra sair pra tirar vestígios, entendeu? É um processo realmente demorado. Nenhuma mudança de sociedade, nenhuma mudança de concepção, nenhuma mudança de valor, assim, que é de massa, que é massiva, ela é rápida. Porque a gente trabalha de séculos, a gente trabalha de anos e anos, entendeu? Então essas coisas realmente demoram. É que é algo gradativo, né? É, exatamente. Nada acontece de uma hora pra outra. Ô, pessoal, e falando de agora uma coisa mais liberal, tipo mangá, assim, que é tratado de uma forma bem mais natural do que em outras mídias, né? Sapata Card Captor, você quer falar, ô Tom? No Sapata Card Captor. A homossexual realmente tem uma que é realmente homossexual. Tem dois, aliás, né? O irmão dela e o. E a menininha, a Tomoyo. A abordagem que eles fizeram foi tão bonita e tão sutil que a Globo nem percebeu que tava transmitindo isso, sabe? Eu não percebi, cara. A fixação da Tomoyo na Sakura. A fixação do. Eu não me lembro o nome do outro Card Captor agora, mas que ele tinha no Yukito. O Choran com o Yukito, que depois eles explicam que era o encantamento da lua, blá blá blá. E também o relacionamento do irmão da Sakura, que aquele momento em que ele abre mão do poder de ver a mãe dele, o espírito da mãe dele, pra poder continuar tendo o contato com o amor dele, que era o Yukita, né? Então, passou na Globo, e eles, os japas são foda, eles fizeram uma abordagem linda, poética, assim, acho que foi talvez o melhor personagem gay do meio pop, assim, melhor abordagem do gay do pop foi essa. Eu acho que eles nem vê, né, cara? Eles vê. Eles vê se tem violência, não tem violência, eles não cortam. Eles passam pra frente, né? Ou só o que é bem explícito mesmo, acaba disso. Eles acabam observando. Não sei se você sabe que aconteceu uma coisa interessante com Sailor Moon nos Estados Unidos, né? Que no Sailor Moon tem duas personagens que são amantes, né? Acho que é a Sailor Netuno e a Sailor. Saturno. Não, Saturno. Saturno e Sailor Putão. Putão. A Plutão era assim, a guardiã do portal. E elas são abertamente amantes, né? Aí os americanos viram, eles sacaram, né? Pô, essas duas aqui, ó, a gente tem que dar um jeito nelas. Aí eles editaram a série, né? Pra serem primas. Só que ficou pior, né? Porque aí passaram a ser primas, que eram amantes. Virou incesto, né, cara? Não sei. Não, mas era. Eu assistia Sailor Moon quando eu era novinho, assim, e babe, que surpresa pra minha família que eu sou gay, né? Mas eu achava muito curioso, porque a a Sailor, aquela do raio, ela é muito sapa também. A que solta o raio. Isso, ela tem um viés muito sapatão, mas sapatona linda. Mas as duas Sailors, que elas tinham uma criança, entende, sobre os cuidados dela, que era, acho que era a Chibi Moon, né? E tô falando besteira agora, mas tudo bem. E o melhor é quando vem as Sailor Stars, que são meninas que viram homens que viram menina quando se transformam. Não sei se vocês lembram disso. Não tô lembrado desse nome. Isso eu não... Tem uma temporada que é Sailor Moon Star. Então, a Sailor Moon Star, na verdade, não mostra quem elas são durante muito tempo. E na mesma época que as Sailor Moon Star aparecem, aparece uma banda de rock formada por homens. Inclusive, um deles é apaixonado pela Sailor Moon. Só que, na verdade, ele se transforma numa Sailor Star que é uma mulher. Então, ele é um homem que se transforma em mulher e que é apaixonado por uma mulher. É tipo... Nossa, que... É confuso demais. O que tá confuso que eu falei aqui? Quem é o maconheiro aí? Isso você falou. Ninguém tá falando de você, Mariane. Baixa a bola. Já passou. Corta e passa pro próximo. O Chum. Que mais que você... O Chum. Cara, ó, um que eu acho que é um viadão é o Vegeta, cara. Já chega de besteiras. Ó, o cara é fixado. Muito, porra, cara. Fala mal do Vegeta, cara. Ah, mó viadão, cara. Que tesão reprimido que ele tem. Demais, cara. Demais. Demais. Que delícia, cara. Que delícia. Ai, que delícia, porra. Ai, que delícia. Que delícia de cacaroto, cara. Eu era fã do Kurama, cara. E o Kurama... O Seiya não é viadão. Ele nem pega Saori. O Yoga que é. Mas o Yoga não pega uma minazinha lá. O único que não pega é o Seiya, é o viadão. É até o Shun tem. Até o Shun pega uma loirinha lá. O Seiya não tem lá aquele rolo dele lá das crianças do orfanato. Não, ele não pega aquela mina não lá, cara. Ah, mas ele não chega pra lá nela. É amizade colorida. Não, mas é que a visão de amizade, assim, de revanchismo do oriental é diferente do japonês. Cara, o Seiya, ele não é gay. Ele é, tipo, escravo da buceta. Ele é aquele amigo nerd, sabe? Ele é um friendzone, né, cara? Mais de 8 mil. É mais fácil ela ser sapa de não querer ele, tá ligado? Ela é tipo a Uni do Cavaleiro Zodíaco, entendeu? Tem o Ink, que é necrópio. Muito errado, né? Se for analisar. O Ikki é necrófilo com complexo de Édipo mal resolvido, né? Tudo errado. O personagem legal é o Kurama de Yu Yu Hakusho, que ele é bem assim o Shun, né? Cabelo todo afrescalhado, usa uma rosa e tal, mas... É bad boy pra caralho, ele... né, cara? Ele é bem afetado, né, cara? Mas o Kurama é um dos Kurama... mais fodão, ele é um dos mais fodão da série. Ele é diferente do Shun. Não, mas o Kurama beija menino, é fodão, né? O Kurama chega a beijar a menina, mas, cara, ele pega o gay. Ele beija meninos. Não. O personagem do Kurama é gay, tipo, não tem. No mangá tem uma historinha lá que ele é apaixonado por uma menininha lá, ele apaga a memória dela e tal. Isso é verdade. Quando ele conhece o Rei, né? Que eles viram amiguinho. Então, não, com certeza, ele com o Rei ali rola um negócio. Mas, cara, eu gosto do Kurama. Mas o Kurama, ele é foda pra caralho. O Shun não era. O Shun precisava do irmão dele vir pra limpar pra tudo. O Kurama não, o Kurama era mais... Cara, todo anime, cara, tem essa porra mangá. Até no Hokuto no Ken, que é pra ser a parada mais heterossexual do mundo. Ah, ele com aquele, ele como bate lá, cara. E tem aquele outro lá, né, que eu não lembro o nome. Que vem, aparece depois, da próxima pra frente. Sim, que é todo maquiadão, todo... Exatamente. Todo estereotipado. Sempre tem, né? Sempre tem. Até tem alguém que sempre fala o Churatão, hein? Tinha um... Churatão tinha um também. Que... Ah, era o da Fênix lá, né? O azulzinho lá. É, tinha um que era bem afetado também. O Ryoga? Eu acho que era isso. Mas agora também tem aquelas séries que, tipo, o universo não existe em gays, né? Não que toda série tenha que ter um personagem gay, mas, tipo, não tem nenhum gay em The Walking Dead, gente. Tipo, o mundo acabou, os zumbis primeiro comeram os gays primeiro. E as pois é, né, cara? É que os gays, tipo, viram, acabou o mundo, tem gente comendo gente, aí, opa, eu quero, aí. Eu agora não lembro se no... se no mangá para, tem alguma coisa ou não. Não tô lembrado se na HQ. Não, mangá, disse, na mangá, na HQ, né? Tô tentando entender se é o raciocínio. Tava tentando me lembrar se no mangá. Fala de bi que serve pra tudo. Na série de TV, parece que estão tentando dar uma tensão sexual entre a Michonne e a Andrea, né? Assim, apesar de ser amizade e tal, um cuidado, né? Mas você vê que ela também, ela olha de um jeito... Deixa eu só perguntar um negócio. O Zachary Quinto, ele é gay? Diz que é. Ele é namorado do cara que é... Lembra o cara do Glee que pegou a Rachel, que ele era do colégio rival? Tem que perguntar pra ela que eu vi. Os melhores partidos são gays, tá? Não, mas o Zachary Quinto, ele é namorado daquele cara que fez Glee, que ele é do colégio rival e pega a Rachel. Nossa, maravilhoso. Eles dois são namorados. Eu não sabia que ele era gay, aquele ator lindo. É Jeff, né, o personagem dele, né? O negócio dele. Jeff, né? Nossa, lindo de ver, cara. Meu, os melhores homens sempre são gays. Triste minha vida. Pois é, você vai ter que casar com os barrigudos mesmo, os gordão. Com pelo nas costas. Se fode aí. Ô, mas a gente tava falando. Vou virar cara, satatão tem, também. Tem, é exatamente o que eu ia falar, cara. Porque quando a gente vê, tipo, relação homossexual, a gente falou de homens, né, cara? De mulheres, cara. Que legal, velho. É uma parada bem petista, tá ligado? É um negócio muito petista, cara. Muito. Mas tem um que trata, tipo, de um jeito bem legal, que é o Lucas, cara, dos irmãos Hernandes, cara. Que, tipo, tem uma personagem que é uma gordinha que ela, tipo, ela é lésbica. E, cara, e é tratada, tipo, com uma naturalidade foda, assim, o jeito que é. Acho que o Marcelo leu também, né, Marcelo? Sim. Você diz a amiga, ela quer pegar a amiga, né? Mas ela dá uns pega na outra menininha. Ela tem umas ex lá que ela quer, que trabalha no bar, tá ligado? É, um pouco o caso da Cachu, né, cara? Do Strange Paradise, sim, né, cara? Também. Strange Paradise é verdade. Comprei ou ontem. Da Bat-Woman, né? A Bat-Woman também. O negócio não também é. Não é tão... bem feito tudo, é bem. O negócio é tratado de forma. Vocês lembram quando, naquela novela da SBT, falaram que tem o primeiro beijo gay da TV brasileira? Ah, ficou muito forçado. Demais, velho, demais. Aquela erguidinha muito. Porra, cara. Tipo... Puta merda. Até os vídeos caseiros que tem no YouTube, nem no YouTube é melhor, cara. Não, mas é que não vou pegar esse vídeo como referência de nada, né, gente? Tipo, tá bom, a única coisa que o SBT fez de bom foi transmitir Fly e Dragon Ball quando Dragon era Ball. Não, o Silvio Santos é. Aí o Street Fighter, Street Fighter, não pode esquecer. Fighter. Verdade. E passaram em Ball. Passaram Hirsch até o final. Também, pô. 2020 é Dragon Ball. Bem no comecinho é Dragon Ball. Sim, ele falou. Então, tipo, de personagem lésbica, eu acho que a maior falha de todos os tempos é não assumirem a Mulher Maravilha. Óbvio que ela é lésbica. Se não me engano, na fase do George Pérez, ficava claro que algumas Amazonas eram realmente lésbicas. Ah, que tipo, não tem como fugir muito, né, cara? Elas tem como não ser, cara. Né, cara? Tipo, uma ilha só cheia de mulheres, né, cara? Tá numa ilha cheia de mulher gostosa. Você não vai lamber o carpete? Lógico que vai. Mas assim, eu também iria. Eles pegaram naquela série que eu achei que foi. Eu gostei, achei muito bem produzida, que é Liga da Justiça Sem Limites. Se alguém for tacar pedra, é vice que deu cor. Mas eles faziam um romance entre ela e o Batman, né? Tipo, pegaram os dois mais enrustidos da DC e fizeram um casal. Pois é. É verdade. Tipo, senão não dá certo. Tipo, um casal lésbico, né? Cara? Você é viado e eu sou lésbico. Vamos esconder essa parada. Vamos fingir que a gente tem um casozinho, né, cara? É tipo o Marcelo e a Letícia, né, cara? Tem eu e o Marcelo ali de um lado, tem a Mari e a Letícia do outro, daí tem que ficar junto ali pra tentar esconder. Olha, é um bom acordo. Você viu? É um bom acordo. E eu e o Bruno, a gente se dá bem, porque cada um pega um, entendeu? Exatamente. Verdade. E agora o Superman deu uns pega na Mulher Maravilha, né? Pra dar uma enganada também. Os 952. Mas a gente sabe que o negócio dele é o Batman. E que história é essa dele? Que ele usou criptonita pink, ficou gay? Como foi isso? Ah, isso foi voação do Jorge Pérez. Isso é sacanagem. Ah, tá. O Jorge Pérez viu um monte de criptonita, então tem a rosa também, que ele fica viado. Era tipo aquela época que o Batman tinha vários uniformes, tá ligado? É. Era de prata, que tinha um rosa, verde. Bom, Batman é um... Dá pra dizer que é um baita um personagem rustido, né, cara? É, tem não, que ter porra. Ele no banner. Se não tiver, não... Tem, não, claro. Eu não vou postar esse podcast. Tem, ele tem que estar em cima vigiando todo mundo, tá ligado? Meu Deus da parada. Meu Deus da parada. O Batman tem uma história recente dele. Tem que ter a parte do Fernando Fruta ainda no banner. Não, bota o Batman do Cavaleiro das Trevas. É do TDK. Os caras ficam mais putos ainda. Depois de tô ligado que o Batman ele é um padre, né? Porque ele usa um manto negro, ele é meio aviadado e ele tá em criança, né? Tipo, coroinha. Só que ele veste uma sininha verde nos coroinha, né, cara? É, os coelhinhos de coelhinha verde. É, os coelhinhos. Ô, Marcelo ia falar alguma coisa aí? Então, tem uma história recente do Batman. Assim, não tão recente, assim, mas aqui é recente, pré-reboot ainda. No finalzinho, assim, que tem umas mulheres, tá falando sobre o Bruce Wayne. E aí, de repente, a mulher fala assim, mas não liga não, se ele te deixou, o Bruce Wayne não vai profissionalmente com ninguém. Tipo, mas é que tem aquela coisa da consciência dele, que ele não quer usar nenhuma mulher, mas porra, você sabe que na verdade não é isso não. Quando a mulher falou isso, ele não foi pro finalmente com ninguém, o Robin falou, eu discordo. A gente sabe que o negócio dele aqui é o viadinho do Dick. Ai, deixa eu falar, sabe que personagem gay que eu lembrei agora, assim, mas que... ele é super estereotipado, assim, super afetado, mas ele é sensacional, é muito bom. O do Chasing Amy, do Kevin Smith, sabe? Aquele negão que se faz de macho pra ver. Nossa, que legal. Verdade. Puta, aquele cara é muito bom, cara. Aquele personagem é muito bom. Tem aquele também do Todo Mundo em Pânico, né? Que ele tá com a namorada dele e faz ela vestir roupa de roupa jogador. Roupa de jogador. De futebol americano. Me chama de vagabunda. É muito bom, cara. Você vê que ele tá com a namorada dele, mas ele tá o tempo todo pensando no outro cara. É foda que ele fala, tipo, agora vê essa roupa aqui. Tipo, agora é tua vez. Ele empina a bundinha, né, cara? Não, e foda foi no TED agora, que o do Seth MacFarlane, que o Ryan Reynolds dá um beijo, entreviado também. Ela foi o melhor personagem que ele já fez. É, cara, a melhor coisa que ele já fez, velho. Foi muito vingancinha ver aquilo, muito. Agora, por falar em Ryan Reynolds, falar sobre a mudança de sexo, né, do Lanterna Verde, né, cara? I know, right? Mudança de sexo, porra. É, virou um travesti. Agora virou transexual, né? Transexual, o poderoso porco pira nele. De repente, num reboot, ele virou homossexual, né, cara? Vamos pegar o Lanterna Verde, tipo, lá, o velho, que ninguém lembra mais dele, né, o primeiro, e vamos transformar, né? É em pia de alguém aí, você dá alguém aí. Tem três mil Lanterna Verde, tem que ser. Se fosse o Guy Gardner, eu acharia mais legal, cara. Na moral. Não, o Guy Gardner... Cara, ia ser a ironia das ironias, né, cara? Puta, cara, demais, velho. O que o Tom ia falar aí? Não, eu ia comentar do... É que já que vocês vão fazer uma salada de coisa pop, assim, não sei se alguém aí... Estão me ouvindo? Alguém aí acompanhou Harry Potter, mas eu sou dessa geração, Harry Potter. Alguém aí mais? Eu sou da geração. Eu acompanhei os livros e os filmes. Então, o Dumbledore é gay, né? É, o Dumbledore é gay. O Dumbledore é gay. Então, achei que... Sim, tipo, e achei legal como a autora abordou sem precisar abordar o relacionamento. Ela não falou nos livros dele. Isso, né? Ela não chegou ela a... Ela só deixa meio entendido, assim, né? É, né? Ela comenta sobre o amor adolescente dele, tipo, sem usar o termo amor, mas com o vilão que antecedeu o Voldemort, que ele venceu pela varinha das varinhas e tal. Então fica bem subentendido, assim, num nível bem claro. Daí depois, numa entrevista, ela falou, ele realmente é gay. Mas com essa parada de varinhas e tal, não sei o quê, as varinhas com varinhas, né? Mexe na minha varinha, lógico, né, deixa que eu mexo na sua, sempre assim. Só ajuda a se minha varinha faz mágica. Pega na minha varinha. Vou te mostrar a mágica que eu faço com a varinha. Vou te mostrar uma mágica, Vou fazer uma mágica nesse Uma calor. Magia branca, né? Delícia de magia. Magia, caralho. Magia. Armos. Mas agora, tio, só voltando no assunto ali do Lanterna, né, cara? Eu acho que foi totalmente jogada de marketing, né? Jogada de marketing, né, cara? Querer fazer vender. É só pra venda mesmo. Só pra venda. Eles queriam alguma coisa pra chamar tanta atenção quanto o casamento do Estrela Polar. Pra pra dar uma polemizada só, né? Sim, aí no caso Estrela Polar era um personagem que já era, né, cara? Não... É, fazia gente, mais de 10 anos tem que ele era. Coisa, sim. Desde que foi criado, na verdade. É, mas ele assumiu mesmo que ele falou. Ah, que, sim, ele, é. Ele assumiu que naquela... Sim, sim. Gente, mas... Fala, Mari, fala. Mas tem uma coisa que eu não entendo em relação a isso, cara. E é isso que me incomoda, é isso que até me revolta. É que tudo é feito pra vender. Especialmente hoje em dia, quadrinhos de super-herói e tal. É mata e renasce e não sei o que, e faz isso, faz aquilo. E muda e reconta a origem e muda a cronologia. Faz tudo que é merda. E todo mundo, tá, não aceita quieto, mas reclama menos do que quando transforma alguém gay. Parece que quando o negócio é transformar um personagem gay, parece que é pior do que todo o resto. E aí usa esse argumento de que, ah, é porque é pra vender, porque é pra não sei o quê. Mas tá, porque quando é com as outras coisas, você se ofende menos. Isso que eu não entendo, isso que me incomoda, sabe? Mas é verdade. No caso do Alan Scott, é porque eles pegaram um personagem e mudaram. Em vez de criar um personagem gay... Eles mudaram um que não era. É que tipo. É, mas também temos o caso do Nick Fury, né? Que passou pro Ultimate e ele virou negro. Ele nunca foi negro. É porque é uma outra versão, né? Cara? É um universo eles, diferente. Eles pegaram, né? Entendi. Entendeu? É, falando do universo atual mesmo. Não, gente, mas eu não tô criticando o fato do que fez. Eu tô criticando o fato de ser gay incomoda mais do que no caso de virar negro, no caso de virar perneta. Não, entendeu? Eu não vi, tipo, problema, mas eu acho que seria, tipo, muito mais legal se tivessem criado realmente um super-herói gay, entendeu? Sim, ou pegar, sim. Ou sei lá, fazer uma dar mais destaque pro personagem que já era, tipo a Batwoman, por exemplo, né? Isso, exatamente, dar destaque que já é homossexual, cara, não, tipo, não tem nada a ver, tipo, não tem problema nenhum o cara pegar e transformar o Lanterna Verde em gay, mas a forma com que foi feito foi, tipo, errada, tá ligado? Sim. É óbvio que foi um só pra aproveitar o hype do outro lá. Porra, é claro, DC é uma bosta, né, cara? Puta que pariu. É só a melhor editora do todo. Editora do mal. Editora do mal. Editora do mal. O mal venceu, amigo. Então, pessoal, vamos encerrando por aí, vamos fazer as considerações finais. Pessoal aí, se quiser falar de algum personagem, falar alguma coisa. Segui, tu que participou bastante. Oi. Não tenho nada pra falar. Boa noite. Ou bom dia, ou boa tarde, seja lá onde vocês estiverem ouvindo isso. Você viu como que é a abstinência, né, cara? Acaba a erva, o cara fica assim. Tá? Ficou sem vapor. Não, isso é de verdade. Quando eu tô... com um combustível, aí eu consigo falar as coisas e tal. faltou aquela... Não, porque todas as minhas considerações finais falam que eu sou drogado. Eu já te... Eu não preciso ficar falando isso em todas. Eu segui. Eu já te engato a mangueirinha e te coloco combustível já. É nóis. O Bruno se empolgou. Tá muito longe, gatinho. Não, mas eu não tenho nada pra falar, não. Só que agradeço aí a presença do Tom e da galera pra falar sobre o tema, que ficou bem legal. Gariba? Minha participação nesse podcast foi pouca, mas eu gostei bastante do assunto. Acho que pegar esses assuntos polêmicos e discuti-los de vez em quando é bacana. Acho também que a gente olha hoje todos esses homofóbicos e daqui a alguns anos as pessoas vão olhar pra trás e vão ficar pensando como é que existiam pessoas assim, né? Idiotas, exatamente. E tem que olhar pra trás. Senão, pega. Isso foi melhor do podcast. É, muito bom. Ai, cara, conta, beleza. Bruno, falou alguma coisa? Porra, cara, tem, tipo, os personagens do Mass Effect, cara. É isso que eu ia falar, cara. Você pode criar um relacionamento gay. Exatamente, cara. Você que tem a escolha completa ali, porque é um RPG, tipo, que dá completamente a opção de escolha de tudo, né? Quem jogou Mass Effect sabe que, tipo, no começo do jogo, a decisão que você toma vai influenciar no final e até no terceiro jogo. Daí quando você cria teu personagem, você vai criando, você tem um medidor de relações aí com os tripulantes da nave, né, cara? Daí você, tipo, se você chega num nível muito alto, é tipo The Sims, tá ligado? Ah, o Fable era assim também, né, cara? Fable é assim. Você pode ter uma relação com o personagem, tipo, pode ser um homem, pode ser uma mulher, e tipo, e deixa muito nerdzinho, babaca, fazendo mimimi, ai, vamos jogar esse jogo, porque o personagem é viado, não sei o que tem, essas bobeiras, tá ligado? Os caras nem como era, é burrice. Tá bastante comum nesses RPGs americanos, assim. Tem bastante já, cara. Tá, com tipo... muita escolha. Tipo Fable, Mass Effect, ou... Dragon Age. Skyrim também rola, não rola? Skyrim pode. Não pode, cara. Pode, então, é difícil, cara, mas dá pra fazer sim. Porque até onde eu lembro, você pode pegar companion mulher. Se você. Ah, não, é verdade, tem companion homem. Tem, é, tem. É verdade. Skyrim também tá, Skyrim também tá. Beleza. Marcelo, dá uma consideração, hein? Bom, lembrar de alguma coisa? Igual o Garbiba, eu também gosto do assunto. É isso, cara. Gosto. Delícia, digo, cara. Simpatizante, eu só não dou o cu por preguiça, cara. Eu só tô com a Letícia porque é uma questão de alma, não de exatamente, corpo. Exatamente, cara. É por razões contratuais. Não, a Letícia é mais homem que eu, assim, de alma e espírito e tal. É verdade. O homem da relação. Marcela é minha donzela. Chega, pô. Mari. Então, bom, primeiro eu queria agradecer o convidado, Tom. Agradecer pela participação, foi bem legal. O Marcelo também, né, que faz tempo que grava com a gente também. Foi legal ter ele. E deixar um beijo pro Creed, que infelizmente não pôde participar, que ele queria estrelinha, participar. Estrelinha é foda. Estrelinha, né? Estrelinha, estrelinha. Foda. Ai. A bicha mesmo. Infelizmente não deu, mas talvez, quem sabe, numa próxima vez aí, não, se a gente for entender esse tema, não sei. É, outros temas também, né? E eu queria também aproveitar esse espaço. Eu acho que ele fugiu de ti, mas. Ah, tenho certeza, sabia que eu ia gravar, então. Lá, mas eu queria aproveitar esse espaço pra dizer pras pessoas tentar ter, no mínimo, pras pessoas tentarem ter, no mínimo, um pouquinho de empatia, sabe? Tentar se colocar um pouco no lugar do outro, tentar sentir. Não falo só em relação ao nosso tema, mas em qualquer outra situação, assim. Você tentar olhar para as pessoas que estão à sua volta e ver se elas estão precisando de alguma coisa, se você pode fazer alguma coisa para melhorar o dia delas, talvez, sei lá, ajudar alguém no ônibus, dar um assento, ajudar uma grávida, ou não ser preconceituoso, ou olhar para a pessoa e ver se ela tá mal, perguntar se ela tá bem, sabe? Esse tipo de coisa que eu acho que é o que faz a gente ser humano, é o que vale a pena você viver, sabe? Vale a pena você estar no mundo por causa disso. Que adianta você estar aqui e você não contribuir no seu dia, você chegar, deitar e... Eu sei que você é meio autoajuda, mas eu queria aproveitar esse espaço pra dizer que é foda, cara. Você fica o dia inteiro e você deita e você não pode pensar em nada que você fez que ajudou alguém ou que você contribuiu de alguma forma na vida de uma pessoa. Então, tentar se colocar um pouquinho no lugar do outro, sabe? Eu acho que muita coisa ia mudar, melhorar, e muito preconceito ia deixar de existir se você deixar de olhar pro outro com uma ideia, com uma imagem pré-concebida e tentar entender o que aquela pessoa passa e sente. Isso mesmo, Mari, parabéns. Bonito. Porra, bonito, parabéns, Mari. Bonito. Esse teu discurso fica até com tesão, cara. Fiz pau duro aqui, velho. Sério. Foda que foi, velho. O Bruno bonito, é bonito. Vem, Bruno, lindo. Vem que eu estou sozinho. Mas isso é necessário. O Bruno é meio precoce, né, cara? se você entende o outro, necessariamente. Você acaba deixando o ódio de lado se você começa a entender. Acho que esse é um dos problemas da sociedade. Você coloca no lugar do outro um pouco, você para. Cara, infelizmente eu desisti de reacionários, cara. Eu acho que não tem que esperar os caras morrerem, vir outra geração. Eu tava tão feliz, dessa geração tava babaca igual. Eu falo, porra, tá ligado? Esperar essa desgraça morrer e vir outra, ver se arruma. Que não tem jeito, cara. É argumentar, o cara tem que. Não adianta argumentar, o cara tem que descobrir por ele próprio. Não adianta quanto argumento você. Quanto a discussão você discutir com o cara, não vai adiantar. Porra nenhuma. Beleza. Eu só queria lembrar do homossexual mais legal que tem, assim, nas mídias, que foi aquele casal gay do American Dad. É mesmo, cara. Os jornalistas, né? Bruce. Os jornalistas. Ah, os jornalistas, é verdade, cara. E tem o Bruce também, pô. Tem o Bruce também. Tem o Bruce. Hi, I spell it B. E o Steve, né, cara? O Steve fica muito. Fica muito entendido que ele é homossexual, né? É, tanto aí quando, tipo, quando ele tá sonhando com o Rupert, o ursinho dele, tipo, essa cabecinha do urso é um cara todo bombadão. Que hora, né, cara? Muito subentendido. Então, complementando aquele pensamento da Mari, né? Você ajudar as pessoas no seu dia a dia. Se você for um pau no cu que finge que tá dormindo quando a véia um ônibus pra tentar, não quer dar lugar pra ela, para com isso, porra. Ah, eu durmo. Na minha defesa, eu durmo de verdade, tá? É, eu durmo de verdade também. Eu também, não ninguém finge. Não, eu tô dormindo de verdade, tá cansado é uma coisa. Ah, é que eu nem sento nesses bancos mais, eu durmo de pé de verdade agora. Não, mas verdade. O pior é que as velhinhas. Olha o velhinho entrando e começa a fingir que tá dormindo no banco. Cara, finge que tá dormindo, finge que tá arrumando o MP3. Cara, eu tô tão encanada com esse tipo de coisa que hoje no ônibus, eu vi uma senhora e uma pessoa entrando e eu não olhei pra pessoa. Aí eu falei, ah, deixa eu segurar sua bolsa, quer que eu segure sua bolsa? Ela tá. Quando eu olhei, era tipo uma senhorinha. E eu fiquei uns 5 minutos só segurando a bolsa dela e não ofereci lugar. Na hora que eu vi que era uma senhora, eu fiquei com muita vergonha. Eu falei, ai meu Deus, senta aqui. Tipo, 5 minutos. Mas eu já fiquei super mal, sabe? Porque é uma falta de respeito do caralho. Eu não entendi nada que eu fiz. Eu segurar a bolsa quando a mulher é gata. eu nem peço pra ninguém segurar a bolsa, não, cara. Eu não seguro de ninguém a bolsa, tá ligado? Eu acho que sacanagem alguém pedir pra alguém segurar. Eu acho que não. Ah, não, mano, eu ando cheia de livros, de coisas, se alguém sempre oferece, ajuda. Ah, eu dou lugar, mas eu não dou lugar pra mulher, não, cara. Eu dou lugar só tipo, pra velho, pá, de mulher grávida, não é pra mulher, assim, não dou lugar, não. É, pede também pra sentar não. No colo, né? É. Chegou ah, sozinho. Sim, é, exatamente. Se tiver grávida de um filho meu, aí sim. Eu Ô Tom, quer dar uma consideração final aí, deixar um recado pro pessoal? Então, amiguinhos, no episódio de hoje nós aprendemos que o final do He-Man, né? Eu e a Xia gostaríamos de falar com vocês. Até a próxima, pessoal. Gente, então eu queria agradecer muito o convite, sua disposição para o esse assunto, ele é um assunto que sempre rende bastante discussão, conversa. E como a Mari já falou muito bem, assim, ter empatia não é o básico, sabe? E tenham consciência que o discurso que vocês ouvem quando as pessoas estão atacando tanto a homossexualidade ou outras coisas que são atacadas, tipo minorias, muito é porque a pessoa tá brava porque ela não vai mais poder continuar com o seu comportamento de desrespeitoso muitas vezes, sabe? E também porque nada mais fácil para controlar o povo do que arrumar um inimigo para ser atacado. Então, às vezes o cara pensa que ele tá sendo super espertão, atacando os outros, e na verdade ele tá só sendo manipulado. Então vamos pensar um pouquinho, né, pessoal? É a piadinha zoeira da internet, né? 13 anos ali é foda. Galerinha sagaz da internet. Galerinha sagaz da internet. A gente vai ter uma participação especial aqui no podcast. Arthur, tá aí, cara? O corpo dele teve por chat o tempo inteiro. Aí na hora de falar, ele morreu. Não, então, não fala não, o Arthur é easter egg, cara. É verdade, pode crer. Eu ouvi a participação dele, cola o minuto que ele participou no podcast. Vai ganhar algum prêmio pro Franco. Que a Mariane vai na sua casa entregar o prêmio. É, o Franco vai dar o encadernado que ele pediu pra Mariane e ela vai entregar na sua casa. Melhor. Ela vai entregar na sua casa. Só usando um laço, uma fita. Amarrando. Oh! Pô, a gente pode participar? Eu edito, hein, gente? Ganhei isso, fudeira. Todos ganham. Então tá, galera. Valeu a presença de todos. Valeu aí o Tom, que aceitou o convite. O Creed não, porque ele não deu uma estrelinha e não quis participar. Até a próxima semana. Falou. Falou, tchau, tchau. Vegeta Serguei foi. Explodiu minha cabeça, cara. Não, nunca tinha pensado Vegeta, nisso. Cara, o Vegeta ele só quer ser mais forte que o outro, cara. Aquela pergunta. Para de deturpar minha infância. Tá bom. Falou, gente. Falou. Ai, garoto. Give it to me. If you please, give it to me. If you please, all I'll give you what you need. All I want is your big fat seat. Give it to me. If you please, give it to me. If you please, what in the butt? I said what in the butt? I said what. Encerramos a conexão? Já? Considerações finais? Considerações finais. Lembra de mais algum personagem aí que era falar? Vai apresente, né, mano? Pra me ajudar, né? Não, mas tu já se meteu, né, cara? Então. Caralho, cara. Você é um apresentador, né? Tô tipo, acho que é o seu fodão, né, cara? Como é que é? Zero aí. E bem, pessoal, considerações finais. Ah, acabou. Gay mesmo no Dragon Ball Z é aquele. Aquele. Como é? O Caos e o. Tem um casal. E o cara tem três olhos, ele tem uma relação muito Batman e Robin. É o Tenshinhan, é. Aí eu vou morrer por você, Tenshinhan. Tanto aquele Dragon Ball Abridged, tinha vários momentos assim que o Yanchi olhava pra ele e falava: gay! Gay! Pior que tinha mesmo, cara. Esse Abridged é muito bom, cara. Foda.